Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Fácil, e não estamos em tempos para grandes tristezas, mas vale a pena mergulharmos neste Last of the Country Gentlemen, o disco que marca o regresso de Josh T. Pearson depois de uma aventura há bastantes anos atrás, de nome Lift to Experience. O início desta primeira de duas horas de Orelha Extra, bem-vindos sejam então. O tema é o que encerra o referido disco, o curtinho Drive Around. Para continuarmos, agora sim, música mais alegre. O regresso do mestre Waits. The fields are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But regresso do mestre Tom Waits, novo disco para este ano, chama-se Bad As Me, ficou aqui o tema abertura é Chicago. O incontornável Tom Waits, uma nova promessa para a música, chama-se Jonty Danny Levitz, e assina somente com o seu primeiro nome. O álbum sai através da histórica Stone's Throw, de título Twirly Gig, dois temas, Honest Nest e Night Shift in Blue, Jonty. Yeah. from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Yeah. gravado para a série Live Third Man, da editora Third Man, de Jack White, a banda de Miami, na Flórida, Jacuzzi Boys, e foi gravado ao vivo em Nashville, no Tennessee, em 2 de outubro de 2010. Ficamos com 3 temas: Black Sands, Bricks or Coconuts e Fruits. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Os regressados históricos de Phyllis, disco para este 2011, Year Before. Signs of life. Wonder what's inside. Hope it's gone. One more time. It's not that hard to find. Até os The Phillies estão de volta. Escutamos When You Know do álbum Year Before. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Shindu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. uma editora nova-iorquina de música mais dançável, com um saborzito latino. Chama-se Electric Cowbell, edita singles de 7 polegadas, 45 rotações, e resolveu agora colocar numa compilação precisamente esses singles, que para além dos mesmos também estão por aqui algumas remisturas. Começamos por ouvir os Superhuman Happiness com o tema Human Happiness, e vamos ouvir ainda um outro tema, precisamente a remistura de Clay Holly e Jeff Dynamite para o tema Let My People Boogaloo, que pertence aos Spanglish Fly. A compilação intitula-se Electric Cowbell Records Presents 101 Things to Do in Mongolia. Let my people boogaloo, let my people boogaloo, let my people boogaloo, let my people boogaloo, let my people Boogaloo, let my people Boogaloo, let my people Boogaloo, let my people Excelentes propostas da editora de Nova York, Electric Cowbell, na compilação 101 Things to Do in Mongolia. Foram os Superhuman Happiness e depois os Spanglish Fly. Para continuar agora, um grande tocador das seis cordas acústica de volta, Mr. Glenn Jones. O novo álbum chama-se The One Thing e sai na Thrill Jockey. Já escutamos The Great Pacific Northwest. Thank you. Jones, da melhor música que nos chegou recentemente da Austrália, é feita por esta dupla Oscar Slorak Thorn e Martin King, e parece que recentemente a malta ligada às eletrónicas anda com alguma falta de criatividade para nomes dos projetos. Já tivemos Jonty, Dani Levitz, que assina só como Jonty, e agora estes Oscar and Martin, What Else, e, ou melhor, What Else, e ficou por aqui, do álbum, ao que sabemos, estreia, For You, o tema Oyster. Para continuar, outra dupla, esta bem portuguesa e histórica dentro do panorama da música que se vai fazendo por cá, Ana Deus e Alexandre Soares regressam agora como Osso Vaidoso. Sou alérgica às espumas e ao tabaco que tu fumas, ao feno, à palha, ao cordel e ao romance no papel. Sou alérgica à pescada congelada e à vizinha perfumada. Sou alérgica à pele. Na primavera espirro, dá-me um abafo no verão. No outono vem a depressão. Só no inverno adormeço e quase que esqueço. Que a natureza me enerva, formigante, zumbidora, urticante, voadora, rastejante, canibal, de tal maneira que evito a abordagem de um mosquito. Ao longe já me faz mal. Mas tenho um vício animal de te comer no quintal, de levar à luz da lanterna, de dar ao rabo e à perna. Mas tenho um vício acrobata de te ferrar, oh, no peta, vinda por baixo da coxa, até ficar toda roxa. Mas tenho um vício animal. Thank you. E Alexandre Soares, enquanto ouço vaidoso, o disco chama-se Animal, a música é do próprio duo, mas contam com a colaboração de Gustavo Costa, também João Pedro Coimbra dos Mesa, Otó Trips dos Dead Combo, e as letras pertencem, por exemplo, a Regina Guimarães ou então ao grande poeta que é Alberto Pimenta, mas algumas delas foram construídas também a partir de conversas com os internos do Centro Educativo de Santo António, na cidade do Porto, no âmbito da Leitura Furiosa, encontros entre escritores e zangados com a leitura. O disco, como dissemos, chama-se Animal. Ficaram dois temas, o que lhe dá o título, e depois Ninharias. Ouço vaidoso. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Acontecimento que marcou a vida desta dupla Reigns durante a sua adolescência, The Widow Blades. Dois temas, I Will Burn For This, já ficou para trás, e de seguida Horse Murders. Se ainda sobrar tempo, passe por aqui o indiano Ilaiyaraja. limped into the yard and dropped. Dropped and shook once or twice. Multa, multa, canada, colanda, nan, canada. நாங்கள் நீ கண்ட பேர் சொல்லவா ஒரு நீதை ஒரு நியாயம் அது கனவிலும் நினைவிலும் வாழ்விலும் தொடர்ந்து சொல்ல சொல்ல எந்த பேருமை Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. A Cena do Ódio, de José de Almada Negreiros, poeta sensacionista e Narciso do Egito. Apupado de imbecis, divinizo-me a meretriz ex-libis do pecado e odeio tudo que não me é por me rirem eu. Satanizo-me tara na vara de Moisés, o castigo das serpentes é-me riso nos dentes. Inferno a arder o meu cantar, sou vermelho Niágara dos sexos escancarados nos chicotes dos cossacos. Sou pandemónio trifalso e enfanice de gula, sou gênio de Zaratrusta em taças de maré alta, sou raiva da medusa e da nação do sol. Ladram-me a vida por vivê-la e só me deram uma, onde a latila porcina, agora quero vivê-la. Aí de poeta cantá-la em gala sonora irina, aí de glória desanuviá-la, aí de guindaste e sala esfinge da vala pedestre onde me querem rir, aí do trovão clarinho levá-la luz às almas noites do jardim das lágrimas, aí do bom burro fala pompa de Pompeia nos funerais de mim, aí de alfange Maoma cantar Sodoma na voz de Nero, aí de ser fua sem virgem do milagre, aí de ser galopo opiado e doido, opiado e doido, aí de Átila, aí de Nero, aí de eu cantar Átila, cantar Nero, cantar eu. Sou Narciso do meu ódio, o meu ódio é lanterna de Diógenes, é cegueira de Diógenes, é cegueira de lanterna. O meu ódio tem tronos de Herodes, histerismos de Cleóptra, perversões de Catarina, o meu ódio é dilúvio universal sem arcas de Noé, só dilúvio universal e mais universal ainda, sempre a crescer, sempre a subir até apagar o sol. Sou trono de abandono malfadado nas iras dos bárbaros meus avós, ouço ainda da berlinda Deus Cercina gemidos vencidos de fracos, ruídos famintos de saque, ais distantes de maldição eterna em voz antiga, sou ruínas rasas, inocentes, como as asas de rapinas afogadas. Sou relíquias de mártires impotentes, sequestradas em antros do vício. Sou clausura de santa professa, mãe exilada do mal, hóstia de angústia no claustro, freira de mente e donzela, virtude sozinha da cela em penitência do sexo. Sou rasto espezinhado de invasores que cruzaram meu sangue desvirgando-o. Sou a raiva atávica dos távoras, o sangue bastardo de Nero, o ódio do último instante do condenado inocente. A pudenga do limbo mordeu raivosa as pernas nuas da minha alma sem batismo. Ah, que eu sinto claramente que nasci de uma praga de ciúmes. Eu sou as sete pragas sobre o Nilo e a alma dos Borgias a penar. Tu que te dizes homem, tu que te alfaiatas em modas e fazes cartazes dos fatos que vestes para que se não vejam as notas de baixo, tu que inventaste as ciências e as filosofias, as políticas, as artes e as leis e outros quebra-cabeças de sala e outros dramas de grande espetáculo, tu que aperfeiçoas a arte de matar, tu que descobriste o Cabo da Boa Esperança e o caminho marítimo da Índia e as duas grandes Américas e que levaste a chatiça a estas terras e que trouxeste lá mais chatos para aqui e que ainda por cima cantaste estes feitos, tu que inventaste a chatice e o balão e que farto de chateares no chão, te foste chatear no ar e que ainda foste inventar submarinos para te chateares também por debaixo d'água. Tu que tens a mania das invenções e das descobertas e que nunca descobriste que eras bruto e que nunca inventaste a maneira de não seres. Tu consegues ser cada vez mais besta e a este progresso chamas civilização. Vai vivendo a bestialidade na noite dos meus olhos. Vai inchando a tua ambição, toiro, até que a barriga te rabente. Serei vitória um dia, hegemonia de mim e tu nem derrota, nem morto, nem nada. O século dos séculos virá um dia e a burguesia será a escravatura se for capaz de sair de cavalgadura. Hei de entretanto gastar a garganta a insultar-te, ó besta. Hei de morder-te a ponta do rabo e pôr-te as mãos no chão, no seu lugar. Aí saltimbanco o bando de bandoleiros nefastos, quadrilheiros contrabandistas da imbecilidade. Aí espelho balejão do sentimento, macaco intruja do alma realejo. Aí macrel da ignorância, silenceiro do gênio tempestade, suplina da indigestão. Aí meia tigela travão das ascensões. Aí povo judeu dos cristos mais que Cristo. Oh burguesia, oh ideal com i pequeno. Oh ideal ricocó dos Mendes e Posidónios, ó cofre de indigentes cuja personalidade é a moral de todos, ó geral da mediocridade, ó claque ignóbil do vulgar, protagonista do normal, ó catitismo das lindezas de estalo, aí lucro do fácil, cartilha cabotina dos limitados, dos restringidos, aí dique empecilho do canal da luz, ó coito de impotentes a corar ao sol no riacho da estupidez, aí zero barómetro da convicção, bitola dos chega, dos basta, dos não quero mais, aí plebiscito aristocratizado no preço do Panamá, erudição de calça de xadrez, competência de relógio de ouro e correntes com suores do Brasil e barlocos de cornos de búfalo. E eu vivo aqui desterrado e já na vida gêmea de eu ser feliz. E eu vivo aqui sepultado vivo na verdade de nunca ser eu. Sou apenas um mendigo de mim próprio, órfão da virgem do meu sentir. E como queres que eu faça fortuna, se Deus por escárnio me deu inteligência e não tenho sequer irmãs bonitas, nem uma mãe que se venda para mim, pesam quilos no meu querer, as salas de espera de mim, tu chegas sempre primeiro, eu volto sempre amanhã, agora vou esperar que morras, mas tu és tanto que não morres, vou deixar-te esperar que morras, vou deixar-te esperar por mim. Ah, que eu sinto claramente que nasci de uma praga de ciúmes, eu sou as sete pragas sobre o Nilo e a alma dos Borgias a penar. E tu também, viei roche, castelo medieval, fechado por dentro das tuas ruínas, fiel epitáfio das crónicas aduladoras. E tu também, oh sangue azul antigo que já nasceste com a biografia feita. Oh pajem loiro das cortesias avozinhas. Oh pergaminho amarelo múmia das grandes galas brancas, das paradas e das vitórias dos torneios lotarias com donzelas glórias. Oh resto de cetros, fumo de cinzas. Oh lavas frias do vulcão pirotécnico com chuvas de ouro e cabeleiras prateadas. Oh, estilhaços heráldicos de vitrais despegados lentamente sobre o tanque do silêncio. Oh, cedro secular debruçado no muro da quinta sobre a estrada a estrovar o caminho da mala posta. E vós também, oh, gentes do pensamento, oh, personalidades, oh, homens, artistas de todas as partes, cristãos sem pátria, cristos vencidos por serem só um. E vós, oh, génios da expressão, e vós também, oh, génios sem voz, oh, além infinito, sem regressos, sem nostalgias, espectadores gratuitos do drama imenso de vós mesmos, profetas clandestinos do naufrágio dos vossos destinos. E vós também, técnicos irmãos gêmeos do meu sentir internacional, oh, escravos da independência, vós que não tendes prémios por se ter passado a vez dos ganhardes, e famintos e covardes entreteis a fome em revoltas de mau gênio, na boêmia de bomba e da pólvora. E tu também, oh, beleza canária, palha com a sensibilidade manchada de vinho. Oh, lírio bravo da floresta ardida à meia porta da tua miséria. Oh, fado da macina com ilustrações a giz e letra da maldição. Oh, fera vadia das vielas assaimada na lei. Oh, chale e lenço a resguardar a tísica. Oh, franzinas do fanico com a sífilis ao colo por essas esquinas. Oh, nuda lugar na meia luz dos cortinados corridos. Oh, oratório da meretriz a mendigar gorjetas para a sua senhora da boa sorte. Oh, gentes tatuadas do calão. Oh, carro vendado da penitenciária. E tu também, oh, humilde, oh, simples, enjaulados na vossa ignorância. Oh, pé descalço a calejar o cérebro. Oh, músculos da saúde de ter fechado a casa de pensar. Oh, alguidar de açorda fria na ceia fadiga da dor candeia. Oh, esteiras duras para dormir e fazer filhos. Oh, carretas da voz do operário com gente da preto a pé e a filarmónica atrás. Oh, campas rasas engrinaldadas com chapões de ferro e balões de vidro. Oh, bota rota de mendigo abandonada no pó do caminho. Oh, metamorfose selvagem das esferas da cidade. Oh, geração de bons ladrões crucificados na estupidez. Oh, sanfona saloia do fandango dos campinos. Oh, pampilho das lesírias inundadas de cidade. Oh, trouxa da aba larga da minha lavadeira. Oh, do pio azul da saia azul Dolores. E vós, varinas que sabeis a sal e que trazeis o mar no vosso avental, as naus da Fenícia ainda não voltaram, e vós também, oh mochas da província, que trazeis o verde dos campos no vermelho das faces pintadas, e tu também, oh mau gosto, com a saia de baixo a ver-se e a falta de educação, oh ouro de Pichisbeque, esperteza dos ciganos, a luzir no vermelho verdadeiro da blusa de chita, oh tédio do domingo com botas novas e música na avenida, oh santa virgindade a garantir a falta de lindeza, oh bilhete postal ilustrado com aparições de beijos ao lado, e vós, ó gentes que tendes patrões, autómatos do dono a funcionar barato, oh criadas novas, chegadas de fora para todo o serviço, oh costureiras mirradas, emaranhadas na vossa dor, oh relos caixeiros, pedrastas do balcão, a quem o patrão exige modos lisonjeiros e maneiras agradáveis para os fregueses, oh arsenal fadista de ganga azul e coco socialista, oh saídas de pôr do sol das fábricas da agonia, e vós também, oh toda a gente, que todos tendes patrões, e vós também, nojentos da política, que explorais eleitos o patriotismo, macro da pátria que vos pariu, ingênuos, e vos amortalha infames, e vós também, pindéricos jornalistas, que fazeis cócegas e outras coisas à opinião pública, e tu também, rabento fardado, futrica-te espantalho engalonado, apeia-te das patas de barro, larga a espada de matar e põe o panacho no rabo, ralha de mercenário, a seta da crueldade, espuma-te no chumbo da tua valentia, agoniza-te milha folos armado, desuniversaliza-te da doutorança da chacina, da ciência da matança, grume fardado da negra, pária da velha, encaveira-te das esporas luzirias de ser esfera, despe-te da farda, desenfia-te da impostura e põe-te nu ao léu que ficas desempregado, acoraça-te de senso, vomita da vez do morticínio, enche o pote de raciocínio, aprende a ler corações, que há muito mais a fazer do que fazer revoluções. Ruína com tuas próprias peças colossos, as tuas próprias peças colossais, que de 42-1 é meio caminho andado. Rabusca no ser selvagem, no teu cofre de extramínio, o teu calibre máximo. Põe de parte a guilhotina, dá férias ao garrote, não dês língua aos teus canhões, nem ecos às pistolas, nem voz às espingardas. São coisas fora de moda. Põe-te a fazer a bomba, que seja uma bomba tamanha, que tenha 10 raios da terra. Põe dentro a Europa inteira, os dois polos e as Américas, a Palestina, a Grécia, o mapa. E, por favor, Portugal, acaba de vez com este planeta. Faça-te Deus do mundo em dar-lhe fim. Há tanta coisa que fazer, meu Deus, e esta gente distraída em guerras. Eu creio na transmigração das almas, por isto de eu viver em Portugal. Mas eu não me lembro do mal que fiz durante o meu avatar de burguês. Oh, se eu soubesse que o inferno não era como os padres me diziam, uma fornalha de nunca se morrer, mas sim um jardim de Europa à beira-mar plantado, eu teria tido certamente mais juízo, teria sido até o mártir São Sebastião. E ainda há quem faça propaganda disto, a pátria onde Camões morreu de fome e onde todos enchem a barriga de Camões. Se ao menos isto tudo se passasse numa terra de mulheres bonitas, mas as mulheres portuguesas são a minha impotência. E tu, meu rotundo e pançudo sanguessuga, meu desacreditado burguês apinucado da rua dos bacalhoeiros do meu ódio, com a felicidade em casa a servir aos dias, tu tens em teu favor a glória fácil, igual a outros tantos teus pedaços que andam desajuntados neste mundo desde a invenção do mau cheiro a estrovar o aceio geral. Quanto mais penso em ti, mais tenho fé e creio que Deus perdeu de vista o Adão de Barro e com pena fez outro da bosta de boi por lhe faltar o barro e a inspiração. E enquanto este Adão dormia, os ratos roeram-lhe os miolos e das caganitas nasceu a Eva burguesa. Tu arreganhas os dentes quando te falam de Orfeu e pões-te a rir como os pretos sem saber porquê e chamas-me doido a mim que sei e sinto o que eu escrevi. Tu que dizes que não percebes, rir-te-ás de não perceberes. Olha Hugo, olha Zola, Cervantes e Camões e outros que não são nada por te cantarem a ti. Olha Nietzsche, Wilde, olha Rimbaud e Dawson, Cesário, Antero e outros tantos mundos, Beethoven, Wagner e outros tantos génios que não fizeram nada, que deixaram este mundo tal qual. Olha os grandes, os que são estragados por ti. O teu máximo é ser a besta e ter bigodes. A questão é estar instalado. Se te livras da burguesa e sobes a talento, a gênio, a seres alguém, o bem que tu fizeres é um décimo de ser esfera. E de que serve o livro e a ciência, se a experiência da vida é que faz compreender a ciência e o livro? Antes não ter ciências, antes não ter livros, antes não ter vida. Eu queria cuspir-te a cara e os bigodes quando te vejo palermado pelas esquinas a dizer piadas às meninas e a gostar das mulheres que não prestam e a fazer-lhes a corte e a apalpar-lhes o rabo, esse tão cantado belo cu que queres ser melhor o teu ideal que a própria mulher do cu grande e casaste-te com ela porque o teu ideal pegado a ela e agora a brocha limpas a calva em pinga a coca de cunhas para o cunha examinador do teu 19º filho 19 vezes parvo. É o caso mais exemplar de constância e fidelidade a tua história sexual com a Felisberta, desde o teu primogênito tanso até ao teu 19º idiota, ter um matrimónio te maldigo, infame cobridor, espécie de verme das lamas dos pântanos que de tanto se encharcar em gozos o seu corpo se atrofiou e o sexo elefantizado foi todo o seu corpo. Em toda a parte tu és o admirador e em toda a parte a tua ignorância tem a cumplicidade da incompetência dos que te falam até dos lugares sagrados. Sim, eu sei que tu és juiz e que ainda ontem prometeste à tua amante, despedindo-a num beijo de impotência, a condenação dos réus que tivesses se ela faltasse à máquina da boa hora. Pulha! E és tu que no púlpito dessa barriga d'água da Coria dás ensinança de trota aos teus 19 filhos. Cocheiros, contai 19! Zuto, bruto, parvo, nada, que me roubaste tudo, até me roubaste a vida e não me deixaste nada, nem me deixaste a morte. Zuto, poeira, pingo, micróbio, que gemes pequeníssimos, gemidos, gigantes, grávido, domador, profeta, colossal. Zuto, elefante, barloque, parasita do que não presta. Zuto, bugiganga, celuloide, bagatela. Zuto, besta. Zuto, bácoro. Zuto, merda. Em toda a parte o teu papel é admirar, mas caso infeliz, nunca acertas numa admiração feliz. Lês jornais e admiras tudo do princípio ao fim, e se por desgraça vem um dia sem jornais, tens de ficar em casa nos chinelos, porque nesse dia felizmente não tens opinião para levares à rua. Mas nos outros dias lá estás a discutir, é que a natureza é compensadora, quem não tem dinheiro para ir ao Coliseu deve ter cá fora razões para se rir. Se eu te ouço dizer dos outros a inveja de seres como eles, nem ao menos, pobre fadista, a veleidade seres mais bruto, até os teus desejos estão avaros, como as tuas unhas sujas e ratadas. Oh, meu gordo pelintrão, água morna suja, broa de outro verão. Os homens são na proporção dos seus desejos e é por isso que eu tenho a concessão do infinito. Não te cora ser grande o teu avô e tu apenas o seu neto e tu apenas o seu esperma. Não te dói Adão mais que tu. Não te envergonho teres antes de ti outros muito maiores que tu. Jamais eu queria vir a ser um dia o que o maior de todos já o tivesse sido. Eu quero sempre muito mais e mais ainda, muito para além de mais infinito. Tu não sabes. sabes, meu bruto, que nós vivemos tão pouco que ficamos sempre a meio caminho do desejo? Em toda a parte o bicho se propaga, em toda a parte o nada tem estalagem. O meu suplício não é somente de seres meu patrício ou de ver-te meu semelhante. Tu mesmo, estrangeiro, és besta bastante. Foi assim que te encontrei na Rússia, como vegetas aqui e por toda a parte, e em todos os ofícios e em todas as idades. Lá suportei-te muito, lá falavas russo e eu só sabia o francês. Mas na França, em Paris, a grande capital, apesar de fortificada, foi assolada por esta espécie animal, e andam pelos cafés como as pessoas, e vestem-se na moda como elas, e de tal maneira domésticos que até vão às mulheres e até vão aos domésticos. Felizmente que na minha pátria, a minha verdadeira mãe, a minha santa Irlanda, apenas vivi uns anos de infância, apenas me acodem longinquamente as festas ensouradas do príncipe da minha aldeia, apenas ressuscitam sumidamente as asfixias da tísica mater, apenas soam como revoltas as pistolas do suicídio de meu pai, apenas sinto infantilmente no leito de uma morta o gelo de umas unhas verdes, um frio que não é do norte, um beijo grande como a vida de um tísico a morrer. Oh, Deus! Tu que nos levaste é que sabias o ódio que lhes teria se não tivesse ficado por ali. Mas antes, mil vezes antes, aturar os burgueses de My Ireland do que estes desta terra que parece a pátria deles. Oh, horror! Os burgueses de Portugal têm de pior que os outros o serem portugueses! A terra viva desde que um dia deixou de ser a bola do ar para ser solar de burgueses. Houve homens de talento, génios e imperadores. Precisaram-se de ditadores que foram sempre os maiores. Cansou-se o mundo a estudar e os sábios morreram velhos, fartos de procurar remédios e nunca acharam o remédio de parar. E ainda eu hoje vivo no século XX a ver desfilar burgueses 365 vezes ao ano e a saber que um dia são 24 horas de chatice e cada hora 60 minutos de tédio e cada minuto 60 segundos de spleen. Ora bolas para os sábios e pensadores, ora bolas para todas as épocas e todas as idades, bolas para os homens de todos os tempos e para a intrugência da civilização e da cultura. Eu invejo-te a ti, ó coisa que não tens olhos de ver. Eu queria, como tu, sentir a beleza de um almoço pontual e a felicidade de um jantar cedinho com as bestas da família. Eu queria gostar das revistas e das coisas que não prestam, porque são muito mais que as boas e enche-se o tempo mais. Eu queria, como tu, sentir o bem-estar que te dá a bestialidade. Eu queria, como tu, viver enganado da vida e da mulher e sem o prazer de seres inteligente pessoalmente. Eu queria, como tu, não saber que os outros não valem nada para os poder admirar como tu. Eu queria que a vida fosse tão divina como tu a supões, como tu a vives. Eu invejo-te, ó pedaço de cortiça, a boiar à tona d'água à mercê dos ventos, sem nunca saber que fundo que é o mar. Olha para ti, se não te vês, concentra-te, procura-te. Encontrarás primeiro o alfinete que espetaste na dobra do casaco e depois não percas o sítio, porque está de certo ao pé do alfinete. Espeta-te nele para não te perderes de novo. E agora observa-te, não te escarneças, acomoda-te em sentido. Não odeis ainda que ainda agora começaste. Enjoa-te no teu nojo, mastodonte. Indigesta-te na palha dessa tua civilização. Desbesunta-te dessa veemência. Destapa a tua decência, o teu imoral pudor. Albarda-te em senso, estriba-te em ser. Limpa-te do cancro amarelo e podre do lazareto de seres burro. Desatrela-te do cérebro carroça. Desata o nosso cego da vista. Desilustra-te, descultiva-te, despole-te, que mais vale ser animal que besta. Deixando esquecer os cornos que outros adornos da civilização. Queria tantos antropófago porque comias os teus. Talvez o mundo fosse o mundo e não a retrete que é. Aí, escaramento do mal, avergonha-te no infinitamente pequeno de ti com o teu papagaio. Eu falo como tu e diz as coisas que tu dizes. E se não sabe mais é por tua culpa, meu mandrião. E tu, se não fossem os teus pais, davas guinchos, meu saguim. Tu és o papagaio de teus pais, mas há mais, muito mais, que a tua ignorância e miopia te cega. Empresta-me inteligência. Toma, vê agora e não desmais ainda. Então, eu não tinha razão. Para que me chamavas doido quando me enjoava de ti? Ah, já tens medo? Porque te rias da vida e ias ensorar as virilhas nas fotéis das revistas com as pernas fogo de vistas das coristas de petróleo? Porque davas palmas aos compères e à torecos, pelintras e fantoches antes do palco, no palco e depois do palco? Ora, diz-me com franqueza, era para eles terem piada? Então, por não a terem? Ah, era para tu teres piada, meu bruto. Porque mandaste castigo os teus filhos para as belas artes quando ficaram mal na instrução primária? Porque é que dizes a toda a gente que o teu filho idiota estuda para poeta? Porque te casaste com a tua mulher se dormes mais vezes com a tua criada? Porque bateste no teu filho quando a mestra te contou as inocências na aula? Não te lembras das que tu fizeste com a própria mestra de moral? Ou queres tu ser decente, tu que tens 19 filhos? Porque choraste tanto quando desonraram a filha? Porque lhe quiseste matar o amante? Não achas isto natural? Não achas isto interessante? Porque não choraste também pelo amante? Deixa, deixa, não te quero morto com medo de ti próprio. Eu quero-te vivo, muito vivo, a sofrer. Não te despetes do alfinete. Eu abro a janela para não cheirar mal. Galopa a tua bestialidade na memória que eu faço dos teus coices. Cavalga o teu inseticismo na tua cela de onduarte. Arreia-te de bom senso um segundo, peça-te de joelhos, encabresta-te de humanidade e eu passo-te uma zoologia para as mãos para te inscreveres na divisão dos mamíferos. Mas anda primeiro ao jardim zoológico, vem ver uns chimpanzés, arcopanzilha, tenelos, satiosas, sagra-te de cu azul a ver se eles te querem. Lá porque aprendeste a andar de mãos no ar, não quer dizer que sejas mais chimpanzé que eles. Larga a cidade masturbadora, fabril, rabo de cepado, lagartixa, labirinto cego de topeiras, raça de ignóbeis, miúpes, tísicos, tarados, anémicos, cancerosos e arseniados. Larga a cidade, larga a infâmia das ruas e dos boulevards, esse vai-vem cínico de bandidos mudos, esse mexer esponjoso de carne viva, esse ser lesma, nojento e macabro, esse zig-zag de chicote auto-ofestigante, esse ar expirado e espiritista, esse inferno de Dante por cantar, esse ruído de sol prostituído, impotente e velho, esse silêncio pneumónico de lua enchevalhada sem vida. A lavadeira, larga a cidade e foge, larga a cidade, vence as lutas da família na vitória de deixar, larga a casa, foge dela, larga tudo, nem te prendas com lágrimas, que lágrimas são cadeias, larga a casa e verás, vai-se tu pesadelo, a família é lastro, deita fora e vais ao céu, mas larga tudo primeiro, ouviste? Larga tudo, os outros, os sentimentos, os instintos, e larga-te a ti também, a ti principalmente, larga tudo e vai para o campo, e larga o campo também, larga tudo, põe-te a nascer outra vez, não queiras ter pai nem mãe, não queiras ter outros, nem inteligência. A inteligência é o meu cancro, eu sinto-a na cabeça com falta de ar. A inteligência é a febre da humanidade e ninguém a sabe regular, e haja a inteligência a mais, pode parar por aqui. Depois põe-te a viver sem cabeça, vê só o que os olhos virem, cheira aos cheiros da terra, como que a terra der, bebe dos rios e dos mares. Põe-te na natureza, ouve a terra, escuta a natureza à vontade, só sabe rir e cantar. Depois põe-te à coca dos que nascem e não os deixes nascer. Vai depois pela noite nas sombras e rouba a toda a gente a inteligência e raspa-lhes a cabeça por dentro com as tuas unhas sujas e cacos de garrafas, bem raspado, sem deixar nada. E vai depois, depressa, muito depressa, sem que o sol te veja, deita tudo no mar onde acha tubarões, larga tudo e a ti também. Mas tu não vives nem deixas viver os mais, crápula do egoísmo, cartola de espantapardais. Mas has de pagar-me a febre rodopio, no véu emaranhado da minha dor. Mas has de pagar-me a febre calafrio, abismo de xira de eu não querer descer. Has de pagar-me o absinto e a morfina, hei de ser cigana da tua sina, hei de ser a bruxa do teu remorso, hei de desforrador cantar-te a buena dicha em águas fortes de Goia e no cavalo de Troia e nos poemas de Poe. Hei de feiticeira a galope na vassoura, largar-te os meus lagartos e a peçonha. Hei de vara mágica encantar-te a arte de ganir. Hei de reconstruir em ti a escravatura negra. Hei de despir-te a pele a pouco e pouco, e depois na carne viva deitar fel, e depois na carne viva semear vidros, semear gumes, lumes e tiros. Hei de gozar em ti as posses diabólicas nos teatrais venenos trágicos do persa Zoroastro. Hei de rasgar-te as virilhas com forquilhas e croques, e desfraldar-te nas canelas mirradas o negro pendão dos piratas. Aí de corvo marinho beber-te os olhos vesgos, aí de boia do destino ser em brasa, e tu, náufrago das galés sem horizontes verdes, E mais do que isto, ainda muito mais, hei de ser a mulher que tu gostas, hei de ser ela sem te dar atenção. Ah, que eu sinto claramente que nasci de uma praga de ciúmes. Eu sou as sete pragas sobre o Nilo e a alma dos Borgias a penar. Este poema foi escrito durante os 3 dias e as 3 noites que durou a Revolução, de 14 de maio de 1915. A Álvaro de Campos, a dedicação intensa de todos os meus avatares. Desde alguns programas atrás que por aqui temos divulgado poemas que de alguma forma estão bastante atuais para os tempos em que nos encontramos, e todos eles declamados por Mário Vegas, sem dúvida nenhuma o melhor declamador e um dos maiores atores que Portugal já viu nascer, para provar estes dois fatores. Aqui ficou de um só fulgo A Cena do Ódio, de Almada Negreiros, pelo mesmo Mário Vegas, que encerra assim, pelo menos durante os tempos próximos, a divulgação que temos feito do infelizmente já desaparecido Mário Viegas. Segunda e última hora da Orelha Extra, se ainda não perceberam. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã. Welcome to the future. Thank you. Bob Sertag é um artista da vanguarda musical que já colaborou com meio mundo, como por exemplo Thurston Moore, dos Sonic Youth, ou John Zorn, entre muitos mais, no que diz respeito à música mais aventureira, e que este ano lançou um disco criado com o sintetizador modular Buchla 200E. Foi precisamente esse trabalho que o músico R. Rose recriou, variações que estão contidas neste Motormouth Variations. Ouvimos por aqui o primeiro tema, Pointillism Variation 1, Rose and Bob Ostertag. Para a semana continuamos com a divulgação deste excelente disco e vamos ouvir também o álbum de Bob Ostertag, Motormouth, de onde partiram estas recriações. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal ao sábado, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve via Rádio Castrense, o nosso podcast, bem como o alinhamento dos temas e grupos, bandas e artistas que por aqui vão desfilando, encontra-se em orelhaextra.com. Para além da divulgação e da recuperação que temos feito do grande Mário Viegas, há uma outra, essa pertence ao projeto Plush, do norte-americano Liam Mays, e principalmente ao seu primeiro trabalho, More You Becomes You. Thank you. Conversados em relação a este More You Becomes You, álbum estreia para Liam Hayes e o seu projeto Plush em 1998. Para a semana continuamos ainda com Plush, mas aí já com o álbum de 2002 de título Fed e que se tornou bem atribulado para o seu criador. De More You Becomes You acabamos de escutar The Party 1, The Party 2, dois temas bem curtinhos, e depois Soaring and Boring e The Instrumental. We'll be right back. são franceses, mas a residir na Bélgica e foram buscar o nome ao velho tenista Vitas Gerulaitis. O álbum é homónimo e saiu através da editora francesa Cheap Satanism. Estreou por aqui na Orelha Extra com o tema Banner. Final destas duas horas de Orelha Extra, para o fim, o regresso de duas, Sleater Kinney, Carrie Brownstein e Janet Weiss, e trazem com elas a reboque, salvo seja duas outras figuras com créditos já firmados no universo do pop rock, Rebecca Cole e Mary Timoney. A esta reunião deram o nome de Wild Flag. Até o final desta emissão de hoje da Orelha Extra vão ficar temas, e principalmente o primeiro tema, Romance, do álbum homónimo. Tchau!